異世界セフィーロでの辛い戦いを終え、私竜崎海と獅童光、鳳凰寺風の3人は思い出の東京タワーからまたセフィーロに召喚されたの。その上セフィーロを我が物にしようと、オートザム、ジゼータ、ファーレンという3つの国が侵攻してきていたわ。でも正体不明の敵がもう一つこの国を狙っているらしいの。デボネアと、そしてヒカルそっくりのノバという女の子、一体何者なの？プレセアの助けでヒカルは剣を蘇らせたわ。私とフーもクレフの力で城に呼び戻されたけど、上空から不気味なデボネアの声が。 嫌いになれない、でも十分じゃない、いつでも自分のこと一番見えない、くじけそうになったら涙を、風が連れ去ってくれるよ、宇宙の瞳から溢れ出す光が包んでくれるよ、魔法のジュエル、欲しいものは夢よ、 Ataca Zephyr. Versão brasileira, Gota Mágica, São Paulo. Não fique assim. Você, com essa carinha triste, me deixa triste também, Lucy. Se não fosse você, eu teria me perdido para sempre. Mas você estava lá, Priscila. Obrigada, Priscila. Esqueça, Lucy. Me fale sobre Lantis. Bem... quando eu estava caída lá no salão, ele me carregou até aqui, não foi? Ah, você não se lembra? Hã? Priscila! Se qualquer coisa acontecer, me diga que eu ficarei muito contente em ajudar. Queria saber como ele saiu daquele transe. Diga, Caldina, Ascoti está bem? Está, está sim. Você conseguiu trazê-lo para cá ainda em tempo, Marine? Não fique preocupada. Mas por que essa cara? O Ascot não vai gostar nada de vê-la assim. Sorria. Sorria. O que me preocupa agora é como estará o Guru Clef. Ele teve de se superar ao trazer vocês de volta. Mais uma vez, ele foi além dos limites. Eu sei que ele está bem. Você não viu ele mandar a gente embora do quarto dele? Ora, ora, por que você está com esse olharzinho? Vai querer me dizer, Marine, que você agora resolveu ficar caída pelo nosso velho mestre, hã? Não seja ridícula. Eu volto mais tarde. Pobre Marine. Ainda está doendo. Apesar de tudo, eu vou sobreviver. Sua mágica funcionou. E, no final das contas, foi Clef quem salvou você. Eu não fiz nada, Anne. Ele nos tirou de lá, é verdade. Mas foi você quem foi me tirar daquela... nave-dragão. Não se preocupe. Eu descansei bem. Eu sei. Fiquei de guarda do lado de fora, que era para você não sair. Aquela cama é muito confortável. Tripulação, força total à frente. Tomaremos o castelo primeiro. Você está bem? Não devia estar descansando? É. Por que não se senta? Obrigada por me carregar até o meu quarto. Não se lembra de nada? Sinto muito. Eu amo você. Por acaso fiz alguma coisa estranha? Ah, que beleza! Você gosta de pássaros? Aqui as flores brotam, mesmo sem um núcleo. Você tem razão. Vocês foram capazes de obter um lugar muito bonito como esse, mesmo sem a presença de um núcleo em Zephyr. Guerreira mágica, qual é a sua verdadeira missão aqui? Livrar a minha consciência. Minha mãe me deu isto de presente, Lucy. Ocona! Eu não posso aceitar uma joia tão preciosa. Mas por quê? Talvez possa proteger você um dia. Lucy! Atenção, preparar o canhão Laguna. Canhão Laguna em posição. Você pretende disparar no castelo? Faremos uma experiência antes. Em vez de ir atirando e eles contra-atacarem, eu prefiro saber o que farão se nos aproximarmos. E aí, então, um ataque surpresa. Olha, sem dúvida, eu fico contente de estar ao seu lado nesta batalha. Lucy, Lantis. Eles vão atacar. Águia. Fogo. Uma barreira? É, mas provavelmente criado por mágica. Você está querendo dizer que eles podem envolver o castelo somente na concentração? Zaz? Manda! O FTO está pronto? Oh. Ora, que pergunta! Eu sou um gênio com máquinas. Ótimo. Como pretende penetrar aquela barreira? Localizei e analisei a fonte daquele campo de energia. Concentrando meu ataque naquele ponto, acho que consigo passar. Consegue, sim. Tenho certeza que consegue, comandante. Clef! Clef! Guru Clef! Clef! Você está bem, Clef? Eu neutralizei o primeiro ataque. Mas haverá outros. Clef! Verde. Volte inteiro desta vez, tá? Eu vou tentar. FTO. Já. GTO! Vai! Lucy, sua aprovação acabou. Seu sucesso lhe deu o direito de ter sua espada de volta. Me desculpe por demorar. Evoque meu nome e juntos lutaremos por aquilo em que acreditamos. Poderiam ter me trazido de volta. Eles parecem ainda maiores quando os vemos a olho nu. Vamos lá. Atenção. Isso também é magia. Magia utilizando o poder da água tem como ponto forte a velocidade. Magia vinda do vento, sistema de defesa como prioridade. Magia originária do fogo, poder de ataque como prioridade. Das três é quem tem a habilidade com a espada mais desenvolvida. Vamos atacar primeiro o lado da defesa. É entendido. Depois da agilidade. Forte, César! に城の中ではアルシオネおばさんがなんや妙やし。マジックナイトレイアース、セフィーロ城大混戦、絶対見てや。え、うちとラファーガの中はどこまで行ってるかって。